Mais uma criança nasce, mais um álbum que surge, alertando que é hora de acordar, irmãos e irmãs, pois o verdadeiro rap nacional pede passagem. Preparados? Então se liga aí. Viver não somente existir, a fé devemos respeito e aos mortos devemos verdade. Sendo assim, um mar de sangue nunca mancharáuma lágrima cristalina, pois enquanto não houver justiça, não haverá paz. Enquanto os guerreiros persistirem, a lida será renovada. Eu perambulo por aí entre os de bom coração e os soldados de atitude, aqueles renegados e desaprovados diariamente, os leais que dão sangue pelo coletivo e batem de frente com a individualidade. Só pra dizer que deles não esqueci, aos amantes da boa música e da revolução, por muitas vezes esquecida, lembre-se que a vocês eu desejo vida. Assim possamos assistir à vitória dos que vivem à margem da sociedade e trazem suas lutas verdadeiro motivo para continuarem firmes. As raízes permanecem vivas, os verdadeiros autores continuam sua guerra diária, contra o sistema opressor, contra as falácias, contra tudo e todos que são contrários à seção periférica. Os bons versos destroem as armadilhas que aprisionam as mentes dos zumbis que em carcaças vivas perambulam em pleno século XXI. Meu vulgo, Japão, pai, marido, filho, avô e rapper ceilandense, que há quase 3 décadas grita aos 4 cantos do mundo: eu acredito, eu acredito. Senhoras e senhores, é com toda a honra a mim conferida que anuncio a vocês o corte da melhor espada confeccionada pelo melhor aço. Heitor Valente, o legado.